Pessoal, boa noite. Eu acabo de ver aqui agora uma notícia de que foi escolhido o novo ministro da Educação do governo Bolsonaro. No meu podcast anterior, de algumas poucas horas atrás, eu dei a minha posição a respeito do Ministério da Educação. Eu acredito que o Ministério da Educação não deveria nem mesmo existir. Ele poderia ser perfeitamente uma secretaria de um outro ministério, como eu citei até como o Ministério da Ciência e Tecnologia, mas isso é apenas uma sugestão. Eu acho que não há necessidade de ter Ministério de Educação ou de Ciência e Tecnologia, bastaria um dos dois. Que um fosse parte do outro, eu já me daria por satisfeito. Mas as coisas não são assim e por isto teremos os dois ministérios. Bom, outra coisa que eu escutei hoje mais tarde, por volta das 5 horas, o podcast do Estadão A5, do jornal O Estado de São Paulo, onde se estava falando justamente sobre esse imbróglio do suposto ministro da Educação, que seria o Mozart Ramos, que é um dos diretores do Instituto Ayrton Senna e que teve vários encontros com Bolsonaro, junto com a Viviane Senna, que é a presidente do Instituto. E ele estava cotado para ser o ministro. O Estadão chegou, inclusive, a noticiar que ele havia sido convidado. É bom que eu cite para você que o próprio Instituto Ayrton Senna, isso está no próprio jornal Estadão, desmentiu que Mozart Ramos havia sido convidado. Eu acho que deve ter feito alguma consulta a ele, mas convite é aquilo que se faz quando não há possibilidade de se voltar atrás. Então, o que se está fazendo, o que eu noto que o governo Bolsonaro, na montagem desse governo, o que eles têm feito é lançar alguns nomes, alguns balões de ensaio e ver o que que isso vai provocar, que reação que isso vai provocar na sociedade, na mídia, em grupos e coisas do gênero. O nome, então, do Mozart Ramos, então, foi descartado pelo Bolsonaro. Isso foi descartado hoje, mais cedo. Imediatamente, a mídia noticiou que ele havia sido descartado porque a bancada evangélica não gostou do seu nome. Balela. Conversa fiada. Não é nada disso. E depois, noticiaram também que a pessoa que agradaria a essa bancada evangélica seria o Guilherme Shelby, porque ele é a favor do escola sem partido. Ele é a favor de fim dessa coisa esdrúxula de ideologia de gênero. E então os jornalões, a mídia mainstream já estava noticiando isso. A bancada evangélica tinha pautado o Bolsonaro e o novo ministro seria Guilherme Shelby. Bom, negativo. Não é Guilherme Shelby. Quem foi escolhido para ser o ministro foi o Ricardo Vélez Rodrigues. Ele é um colombiano, naturalizado brasileiro, um filósofo, professor emérito da Escola do Comando do Estado-Maior do Exército. Ele é professor titular da Escola Federal de Juiz de Fora. Então, ele é uma pessoa, e além de tudo mais, Foi noticiado também que ele teria sido, o seu nome teria sido sugerido pelo filósofo Olavo de Carvalho, que a grande mídia insiste em dizer que é o guru do Bolsonaro. É verdade, o Olavo de Carvalho tem uma grande influência sobre o Jair Bolsonaro de há muito. Isso não é de agora, isso não é de 4 anos atrás, é de muito antes. E não só o Olavo de Carvalho, como os filhos do Olavo de Carvalho, e praticamente toda a militância do Bolsonaro, e eu estou dizendo do Bolsonaro, não do PSL, mas toda a militância que ajudou a eleger Jair Bolsonaro, é gente que tem alguma influência do Olavo de Carvalho. Eu já conheço o Olavo de Carvalho há bastante tempo. Logo foi pouco depois dele ter ido para os Estados Unidos. Eu não o conhecia aqui no Brasil, não. E eu conheci através de um comentário que eu ouvi do José Neumann e Pinto, e procurando pelo comentário do José Neumann e Pinto, até a respeito daquele livro dele, O Que Eu Sei de Lula, e eu topei com o Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho, inclusive, estava criticando o José Neumann e Pinto. Eles não são necessariamente amigos, né? Eles são duas pessoas de grande valor, pessoas muito inteligentes, pessoas de intelectuais, de alto coturno, né? Mas não se bicam. Então, eu estava ouvindo e eu topei o Olavo de Carvalho, eu ouvi algumas coisas dele, li alguns dos seus livros, eu tenho alguns livros dele, não todos. E eu gostei de muita coisa do que ele fala e da forma como ele fala. Eu acho ele uma pessoa realmente bastante capaz. Ele é o grande artífice dessa virada à direita que está ocorrendo hoje no Brasil. E eu digo mais, a influência dele vai muito além do Brasil. Olavo de Carvalho, ele é muito defenestrado, inicialmente pela mídia e completamente pelas esquerdas, sejam elas quais forem, mas ele é um grande pensador do movimento à direita. Ele é a grande referência para que muitos de nós nos libertássemos do viés esquerdista, pelo qual nós somos doutrinados a vida inteira, pelo menos a vida inteira quando na escola, porque é na escola que ocorre essa doutrinação. E aí nós chegamos na coisa do Escola Sem Partido, que é uma iniciativa do Dr. Miguel Najib, um advogado, que não gostou de saber que a sua filha estava sendo doutrinada na escola. Obviamente, ele tinha toda a razão para não ficar satisfeito disso. Ele não colocou a filha dele na escola para ser doutrinada politicamente. Ele colocou a filha na escola para que ela fosse educada nas letras, nas ciências, matemática, na história, na geografia, né? E não para ser doutrinada politicamente. Ele também não gostou de saber que a filha dele estava sendo desinstruída religiosamente. E foi aí que se deu o início do movimento Escola Sem Partido, que talvez tenha se perdido quanto aos meios como ele pretende se manifestar, mas que na essência eles têm razão daquilo que eles estão pleiteando junto ao legislativo. Pois muito bem, o seu Mozart, o seu Mozart Ramos, ele era contra o Escola Sem Partido. O Olavo de Carvalho também é contra, mas o Olavo de Carvalho é contra detalhes do Escola Sem Partido. Ele, por exemplo, ele não gosta do nome, ele não acha que é Escola Sem Partido. O correto seria uma escola sem censura. Porque não se pode, segundo ele, impedir que um professor que tenha um entendimento esquerdista venha a se manifestar sobre perante a classe dele, segundo o seu entendimento político. Mas, por outro lado, o Miguel Najib também tem razão em dizer que o professor não tem essa liberdade. O professor, ele, como ele é um ente do Estado, ele não pode fazer valer a sua opinião. Eu sei que é difícil impor limitações à conduta errada de professores, de educadores, de diretores de escola, como, por exemplo, está acontecendo no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, no Colégio Rosário, onde todo o corpo docente do Colégio Rosário, é um colégio marista, se não me falha a memória, está abertamente doutrinando o corpo discente, né, os seus alunos, na doutrina marxista, inclusive promovendo uma segregação, uma doutrina, um diálogo de ódio entre os alunos que aceitam a doutrinação marxista e daqueles outros que não aceitam. Então, esses que não aceitam estão sendo vítimas de bullying, e um bullying oficial, um bullying institucional da própria escola. Escola, volto a dizer, uma escola católica de irmãos maristas. É para você ver aonde o marxismo cultural pode chegar. Então, o Bolsonaro deu mais um xeque-mate e não pegou nem o Ricardo, nem o Mozart Ramos, nem o Guilherme Schelby pegou o Ricardo Vélez Rodrigues, que, aliás, um seguidor do Olavo de Carvalho, um aluno do Olavo de Carvalho, que é o Bernardo Kister. O Bernardo Kister tem um canal no YouTube e ele faz uns vídeos gosto muito dos vídeos dele. Ele é mais voltado para a religião, mas também fala muito de política. E eu até recomendo vocês olharem os vídeos do Bernardo Kister. Desculpem. E o Bernardo Kister falou a coisa de umas 2 semanas atrás, que o candidato dele para ministro da Educação seria o Ricardo Vélez Rodrigues. Ou seja, ele deu um furo com 2 semanas de antecedência em todos esses jornalões, televisões, rádios e todo mundo que estava postando aí no Mozart do Instituto Ayrton Senna ou no Shelby, da bancada, vamos dizer assim, da bancada evangélica. Então, não é nada disso. E a razão para o Bolsonaro não ter escolhido o Mozart não foi nada a ver com bancada evangélica. Entendeu? O problema é que o Mozart, já de longa data, tem relações com Fernando Haddad. Ele tem ligações com Fernando Haddad desde a época que Fernando Haddad foi ministro da Educação no governo Dilma. Aliás, o pior ministro da Educação que se tem notícia no nosso país. Já o professor Vélez Rodrigues, ele é um ácido crítico do Enem, essa verdadeira aberração que nós temos aqui. Isso é uma estupidez. Eu sempre digo o seguinte: o critério para se entrar numa universidade, seja a universidade qualquer que seja, não importa se pública ou privada, deveria ser exclusivamente a escola onde você cursou o seu, onde você fez o seu curso médio e o seu currículo escolar. Não tem esse negócio de fazer, não há que se fazer vestibular. Você tem que mostrar aquilo que você foi ao longo dos seus estudos. Quer dizer, você entrou num colégio, você entrou numa escola, tirou boas notas, cumpriu um bom currículo. Quer dizer, olha bem, o que tem que estar em julgamento não é apenas o currículo escolar, não é apenas o histórico escolar do aluno, é também o currículo escolar da escola. Você entra lá no colégio, cursa aquele negócio, ele tem um bom currículo, aquilo ali já é meio caminho para você entrar numa boa universidade. Se você tem boas notas, se você teve um bom desempenho na escola, aí que você entra e ganha bolsa de estudo e tudo mais. É assim que se faz nos Estados Unidos. É o que nós deveríamos fazer aqui. Quer dizer, você ganhar a entrada, fazer uma especialização, numa universidade, cursar um curso superior por mérito. Não porque você cursou um cursinho que te ensinou a marcar direitinho o cartãozinho que vai ser passado no computador e que vai gerar os pontos. Hoje se faz isso para tudo, inclusive para emprego público. Isso precisa acabar. Quer dizer, nós precisamos passar a adotar a meritocracia. Meritocracia para tudo, também para o ensino superior. E eu acho que o Bolsonaro fez um outro gol de placa em colocar Ricardo Vélez Rodrigues na nossa educação, à frente da nossa educação. Eu acho que nós estamos descortinando um belo futuro para o país. Nesse novo governo, as pessoas aí da mídia vão grasnar, vão falar e elas vão reclamar, mas no futuro é o resultado é o que vai fazer valer as boas escolhas que estão sendo feitas antes desse governo começar. Obrigado por me suportar por mais esses minutos. Tentei fazer bem mais curto dessa vez. Eu peço para vocês não se esquecerem de se inscrever no canal, de vocês marcarem aí, clicarem aí no sininho para serem notificados das novas postagens. E se vocês gostaram do podcast, dê um like. dê um like, que isso ajuda bastante na hora de propagar isso para frente. Ó, são dicas do YouTube, viu? Agora o YouTube me descobriu agora e tá me mandando uma série de dicas aqui para mim. E não sei não, mas eu acho que eu vou acabar virando YouTuber também. Ok, gente, muito obrigado mais uma vez. Boa noite e até a próxima.